respirar é preciso inspirar e expirar. Para respirar é preciso, é preciso ter bom ar. Para respirar é preciso inspirar e expirar. Para respirar é preciso pôr os pulmões a trabalhar. Inspira, expira, vamos lá experimentar. Inspira, expira, isto é respirar. Inspira, expira, para dentro é inspirar. Inspira, expira, para fora e deita fora o ar. A floresta é responsável pela boa qualidade do ar. Esta é uma forte razão para a floresta preservar. A floresta é responsável pela boa qualidade do ar. Aproveita bem o ar puro quando fores lá passear. Inspira, expira, vamos lá experimentar. Inspira, expira, isto é respirar. Inspira, expira, para dentro é inspirar. Inspira, expira, para fora e deita fora o ar. Inspira, expira, vamos lá experimentar. Inspira, expira, isto é respirar. Inspira, expira, expira.